1973, em Palmas Velho, curso Papá. Confirme nível 360. Afirmo. Voo 1973, autorizado Serra Bravo, Cuque Lima, via Upper November 857, Mossul. Nível 360, saída da El, Leda, Irume, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5136, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. 360 para o Galeão, Upper November 857, Mons. Dael, Leda, Irume, decolando a 10 na primeira curva direita, 136, transponder, 1935, ao controle, 19768. Gol 1973, cotejamento correto, reposte pronto para o pushback e acionamento. Vai, boa tarde. Oi, Salvador, boa noite, do Papa Tango, vem pela Delta Fox, final e emergência, Papa Tango. Então, Delta Fox, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso, bicho do táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette na 0. Cancelista 08. Plano modificado às 2210. Vê se mantém a nível de voo 085. Ele precisaria tirar, manter a chegada até Duna? Quero ver se eu tiver o voo direto de Ceasa, descendo até nível de voo 085. Esse 08, esse está para nível de voo 045. Então, o Dr. Fox passando o marcador externo, autorizado para o pistão 0, 080 graus, 1010. Deixa para a ONU 1500, mas já posso ser asa, visual algum campo. Lima, Salvador, Golden 043, para autorização Guarulhos, entidade, papai. Lima 08, inscrição de pouso, chama torre número 8, decimal 95. Polo 9, decimal 35. Ok, ciente da informação, papá. O Golden 043, autorizado Guarulhos, 360, decolando da 10 com curva direita após, da Euleda, ótimo. 5120 no transponder, controle Salvador em 119, decimal 3. Golden 043, confirmando rota, Upper Zulu 10 até Taubaté. Opa, positivo. Upper Zulu 10 positivo até Taubaté. Golden 043, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Pode ali para o posto, cara. Vem, Gatinho, vamos efetuar um novo procedimento para seguir para o posto final. Gente, arremeto em frente, subiu para 2.000 pés, chama o controle, frequência 119.35. 119.35, entrou até o foco. Certo. 0.0, preço bom, reportará para a descida e mais 35 minutos, 7.95. Salvador, boa noite, o Papa Tango, vem pela Delfox, está arremetendo, está sendo o procedimento. Teste para o Delfox, contato radar decolagem, suba para nível de voo 040, sem restrições na saída árvore. 040 na árvore, vem pela Delfox. Meu Golfing Yankee Sierra, desça para 2.000 pés, autorizado assinado o procedimento LSXP, reposto estabilizado no localizador. Se tiver condição, só que eu vou direto Duna. Vou direto Duna, o Golfing Yankee para 2.000 pés. Base para final 90, Olímpio 08. Olímpio 08, autorizado pouso, pistola 0, vento 08, 0 graus, 1, 2, 2. E o pouso tenta abaixar travado, Olímpio 08. O seu foco foi Árvore. Árvore, vem até o foco. Sierra Kilo Delta, formação em curso, papá. Para Sobral, confirma ele, você solicitado 390. Afirma 390. Solo gol 973, se quiser acionamento no quadro. O 973, livre acionar, chame táxi. Deixa eu mandar, 973. Pode levar. Serra Kilo Delta, pronto, 4. Aquilo Serra Kilo Delta, autorizado Serra November, Oscar Bravo, via Upper Zulu 19 até Isuji. Após, conforme rota do plano, nível 390, sai da Momo, transição Frotti, decolada 17, primeira curva esquerda, transponder 5141, frequência do controle Salvador 119.35. Aquilo Delta, cotejamento correto. Confirme o CLB de autonomia. CLB, eu vou informar o acionamento com conexão de 4 horas para o final do Fortaleza. Aquilo Delta, ciente para acionamento, táxi em minha torre 118.95. 118.95 para o acionamento, por favor. 08 autorizado, cruza a galera, piste uso, até o parte militar, estacionar, fazer a frente. Sobe 2795, deu até 5 mil pés, PNH 1-0, PNH 1-0. 5 mil pés, 1-0, 2795. Pra, chegou o Salvador, uma boa chanel em meia, 3-1-0, para Costa do Plano, para Recife. 3-1-0, informação em curso, papá, aguarde, cópia, prepare, Puka, transição Aracaju. Puka, Caju, na guarda, agora não tá pronto, 3-1-0. Solo, gol, 973, meu táxi, 171, PLD, 3-50, Campinas, alternando. Nove, sete, três, confirme, PLD? 171. 973, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via... Taxi Indy Alpha, quando pronto, chame a torre 118.95, ajuste 1-0-1-0. Boa noite, boa noite, boa noite. Somente. Xenélia 3-1-0, pronto, cobre. Pronto. Xenélia 3-1-0, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 1-7, nível 350, saída Puka. Transição Aracaju, decolada 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5-1-4-4, frequência do controle Salvador 1-1-9.35. Cruzado Recife, de alta do plano 3U17-350, sai da Puca Grande São Aracaju, transponder 51144, controle 199, decimal 35, Oceana 6310, tá no gate 3. Oceana 6310, ciente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Flamengo Golfing, erra, curva à esquerda para 150 para o localizador. Curva à esquerda, 150, Golfing, erra. Autorizado, alinhar, decolar, pista no zero, vento 080 graus, 109. Alinhar, decolar da pista no zero, 1973. Victor, eu tô foto, para localizador, curva direita, curva 060, pista para 3 mil pés, reporte estabilizado. Direita 060, descendo para 3 mil, reporte estabilizado, pista lá, seu foto. Luna 795 da Azul, poderia voar pelo, senhorita? Luna 795, mantém ele a pé de bosta. Aguarde. O Azul 2795 vai manter bom. Fatal Vitor e Tofax, pista para 2 mil pés, autorizado, assinado, procedimento Luna 6 Play. 2 mil autorizado, final do procedimento. Para o meu Golfing XR, chama torno na 8 decimal 95. Chama torre 11895, Golfing XR. Torre Salvador, Papa Romeu, Golfing XR. Golfing XR está na escuta do controle. Salvador, boa noite, Papão Romeu, Golfing XR. Golfing XR, continua a aproximação, vai atrasar essa repouso, pistão zero. XR. 38, 58, fechou a São Papá. Autorização Fortaleza, nível 370. 3858, Papá em curso, autorizado, Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 19, Bangu, Abucu, após Fortaleza, nível 370, saída Momo, transição Proti, decola da 10, primeira curva esquerda, transponder 5150, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado, Fortaleza, Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 19, Bangu, DCC. Abuco, DCC, Fortaleza, nível 370, decolação 10 na Momo, Proti. Curva esquerda, 150, transporte 1985, controle. 3858, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Cotejamento pronto no 02-35. Controle autoriza o voo 973, voa Leda? Voa 973, voa Leda. Vai voar, obrigado. Azul 2795, desça para 2000 pés, Azul Zero final do procedimento LSX-3, é ponto estabilizado no localizador. 2000 pés, Azul 3, desça para estabilizado no localizador. Passou externo, baixado travado, vitro hotel Fox. Sente, vitro hotel Fox, aguarde autorização de pouso. Serra, solo, as 3, 2, direita, 1, 2, 1, 1, desce lá, 1, solo. Direita, 1, 2, 1. Tá, meu gol, Bianchi, Serra, confirme, tá assistindo? Ah, autorizado, Vitor Telefone, esposo, pista 190, vento 080 graus, 129. Autorizado, Telefone. Alfa, por favor. Salvador, gol 2043, no 62, agora o pushback e acionamento. Gol 2043, autorizado, pushback e acionamento, reporte para o táxi. Botarei para o táxi, 2043. Zona 93, chame o centro Recife, frequência 95 decimal 1, alterna 128 decimal 3. 351283, bom fim de semana. Autorizado para o chegar em acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado para o táxi, você leva a 3. Autorizado no bloco 2795 da Azul Visão. Azul 2795, chama turno 9395. 2895. Leão 1973, retornando. Pode repetir a frequência do tempo, gentileza? 1935, 1. 1 é 2, 8, 3. 1,26, 0 e 1,28, 8. Obrigado. Torre, Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vandana, 2795 da Azul, passou Índia Serra no momento. Então até o Fox, seu solo aos 35, direito 219 no solo. Tango Vitor Hotel Foxtrot, taxi autorizado via Alpha Report antes da Juliette. Alpha Juliette, Vitor Hotel. Como Fortaleza 3858, portão 028, você está puxando para o estacionamento? 3858, aguarde para o push. A aeronave no portão 03 já iniciou. Ciência, aguardando 3858. Alô, Salvador, Gol 2043 para o taxi. 178 a bordo, 414 até na Galhão. Gol 2043, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Patiuno, táxi Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre 118.95, ajuste 1010, informa o número 2 no táxi, segue Airbus da Avianca. Finalizando o pushback no portão 03. Visual com a Avianca, lance do mesmo com 1010, lá com o Sérgio 2.95, bordo 043. Sou até o Foxtrot, confirme o baixo destino. Pode passar. Ponto 305, vou direto TAP, desça para nível de voo 050, sem navegar na 090. Eita, 050, com mil e... Sem navegar na 0, 1090. Puxa, linha 3-1-0, copiado 153 a bordo, confirme a alternativa e autonomia. É, São Gonçalo, 3:30 de autonomia. Puxa, linha 3-1-0, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0 e a taxi Índia e Alfa, quando pronto, chame a torre 118.95, ajuste 1-0-1-0. Índia Alfa, ponto de espera 1-0, 295-0-1-0, linha 3-1-0. Azul 2795, solo 39, direito 21 no solo. Direito 21 no solo. Controle Salvador, boa noite, assinar 6313, informação Papa. Channel 6313, desde a chegada da BOF, desça via para 4000 país, GNH 1010. O Gol Bianchi Serra, táxi autorizado para o Taxi Quebec via Juliette Pationo, Taxi Lima Mike Quebec. Na Quebec, mantém a posição, chama a torre 118, décimo 95. Hotel Foxtrot, chega Serra Romeu 22 à sua frente. para Tatuí, Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chame a torre 118-195. Está agora, está aqui, está aqui. Autorizado para o Chilec, finalmente, reposte pronto para o ataque. Segura para o Chilec, eu vou ter lá pronto, 3258. Então, seria a posição do 2795, não estamos precisando com o balizador? Alô 2795, previsto Uno Romeo. Autorizado, aliás, do colapso, chama 0, vento 080 graus, 10 mais. Sim, aliás, do colapso, 0, 310. Quer que seja, prossiga. Ok, vai seguir o avião de nada. Então, 3305, desça para 2010, autorizada final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, reporte para estabilizado, 05. Doutor 3858 para o táxi com 156, bola de volume de 3 horas, alternamos o pessoal. Então, 3858, táxi autorizado para o ponto de estrada da pista transversal, vai táxi Indy Alpha, quando pronto, chega a torre 118-195, ajuste 1010. Direita Indy Alpha, 1895, quando pronto, quanto 8-3-8-5-5. Decola os 44, controle 1-1-9-3-5. 0-9-3-5, 1-0, boa noite. Sim. Apoio Salvador, boa noite, CNN-3-1-0. Subida pouca, cruza 2 mil pés, ascensão 3-5-0. Xalama 310, contato radar da colagem, suba para nível de voo 350, está autorizado direto o Jamo. 350, direto Jamo, Xalama 310. Você que serra, mantenha a posição na Quebec e chame a torre 118, décimo lado 5. Você encerra, você. Segue a aeronave que entrou na pista, vai fazer o mesmo trajeto da aeronave que vai participar também, tá autorizado, vai fazer o livrão. 12043 autorizado, decolar pista no zero, vento 080 graus, 1 2 graus. Esse é o decolar de aeronave, 12043. Torre, todo 3858.0 H1 no zero, pronto visual com o. Só 3858, autorizado ali, manter a cabeceira 1 no zero. Ativa ali, mantém 910, 385. Ela é 3-0, direto para o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, Chané 6-0, obrigado. Controle 119 do Sol 35. Olha, o 3-2-5, boa noite. Sol 3-2-5-8, contato radar da colagem, suba para nível de voo 370, E eu sou da Momo. 3850, 370. Chanela 313, essa para 2010, autorizado a final do procedimento Electric Play. Reporte estabilizado no localizador. 2000, reportar estabilizado o localizador 2390. 1096, autorizado o TAP. Autorizado o TAP, 1096. Então, 305, chamei a torre no 8, decimal 95. Então, 3858, restrito pelo centro Recife, nível de voo 350. 350, possibilidade de ponte Fogbo. Código autorizado, então 3858. Obrigado, Cláudio. Torre Salvador, muito boa noite, já está 3305. 3305, autorizado por uso, bicho no zero, vento 080 graus, 129. 2545, chanela 310. Autoriza a máxima para o 2043, tá bom? O 2043, solicite diretamente ao centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 3. 125, 123, obrigado, boa noite. Nota 3858, solicitava uma posição frotim. Só 3858, aguarde de coordenação com centro Recife. Olha. Então, 096, desça para 2010, autorizado a final do procedimento SX-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2010, reporte estabilizado no localizador, Bruno, 09. Localizado ILF, chamar 6303. Chamar 6303, completa aproximação, chamar turno no 8, decimal 95. Correio no 895, 6303. Salvador, boa noite, Vai 323, continua a aproximação, vai para a direção de pouso. No solo aos 5-5, livre à direita, chama 2-1, 1 no solo. Solo Salvador, boa noite, 3305, táxi autorizado, via Alfa Juliette para o portal 05. Alfa Juliette para o 05, 3305. Delta 3258, voo Iabuco, chame o para Recife, frequência 126, decimal 85, aterra 125, decimal 45. Delta 3258. Salvador, boa noite, 3815, da Papá, 3815, em curso Papá, autorizado Serra Bravo, Golfe Romeo, Hotel Zulu 10 até Taubaté, nível 340, saída da El, Leida Motiva, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5164, frequência do controle Salvador 119.35. 3815, cotejamento correto, resposta tanto para o pushback e acionamento. Direito 21, 1 no solo. Direito 21, 1 no menor. Oceania 313, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06. LS, o gol no 096. O número 96 chama a torre no 8 decimal 95. 095, obrigado. Papá, Sierra Kilo Delta, negativo. Sierra Kilo Delta, copiado, confirme a hora do, do plano, o passo que se encontra, a pista que decola. O centro não se acomodou, se já tinha uma pergunta, posição de pré-contato para o carro de trás. Caminho autorizado pouso, vento 080 graus, 109. 080 com 90, autorizado pouso, 906. Eduardo ali, ó. Mari, vista para nível de voo 050, que é legal na 09. 050, milhões, dá pra voar, dá pra voar. 298, voo direto e tarde. São 3815, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Meia, são 04, direito 211 no som. Direito 211, na boa, no 096, boa. Olá, Salvador, boa noite, boa no 096, livrando forte. Gol no 096, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, reportar antes da Juliette, boa no 096. ciente, totalmente pronto, obrigado. 438-15, ciente, é posto quando pronto. Mantenha a posição mais uns minutos, suplica na aeronave ingressar no porto 09. Tá, mantém. Voo 096, autorizado, Juliette para o portão 09. Juliette, posição 09, voo 096.